vontade, só tem maquiagem. Eu admirando a paisagem. Que rabão trouxe aquele de verdade. Pra nós dois ficar suave, sem pressão. Tenta no cacete, senta no cacete, vem com a bunda fazendo macete. Tenta no cacete, senta no cacete. Senta no cacete, senta no cacete. Vem com a bunda fazendo macete. Senta no cacete. Senta no cacete. Vem com a bunda.